alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menino. Alô, menina. Alô, minha gente. Ô, doido. Eu tô que tô. Pois é, a partir de agora tô chegando aí. Eita, que coisa boa. Maurício Fares, sou eu. E vamos lá pro nosso encontro, vamos lá pro nosso programa, com aquela alegria de sempre, pedindo a Deus que nos dê assim muitas felicidades, muita bênção, muita paz, muito amor, e que acima de tudo a gente consiga a realização de todos os nossos sonhos, que tudo aquilo se torne realidade. Não é uma boa? Entonces, gostou do entonces? Pois é. Mas você, onde quer que esteja, sabe que eu tô aí do seu lado. Por isso mesmo, menina, beijão, meu amigo, aquele abraço. E olha, você hoje vai curtir como sempre, né? A carta destaque, músicas e também vamos ter informações, algumas coisinhas interessantes. Por isso mesmo, fique ligado que a partir de agora, só alegria, é só alegria, eita! E eu quero começar trazendo aí uma música bem bonita. Sabe quem é que vai cantar? São os covers aqui do Gilberto Lemos, do Maurício Reis e do José Augusto. As músicas: A Rua Que Você Morava, Verônica e Querer e Perder. Então roda os covers aí, menino, vamos nessa! Diferente desde que você mudou. E aquela casa não é mais a mesma casa. Agora é tão triste, sente falta de você. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. Me lembro ainda do bilhete carinhoso que você me escreveu quando eu a conheci. Você dizia que me amava e me adorava. Dizia que queria ser a minha namorada. Eu aceitei e contente então fiquei. Pois você é diferente de muitas que conheci. Cabelos pretos, lábios cor de rosa. Você é uma rosa que nasceu no meu jardim. Verônica, me sinto tão só. Te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar. Quero tua boca beijar. Verônica, me sinto tão só. Quero tanto, amor. Quando eu te conheci, a vida me ensinou que custa caro ser feliz e o preço é a dor. Saber que te perdi não foi o mal pior. Pior foi descobrir que outro igual não há. Mas é melhor querer e depois perder que nunca ter amado. Esteja onde estiver, eu terei você sempre ao meu lado. Mas é melhor querer e depois perder que nunca ter amado. Esteja onde estiver, eu terei você sempre ao meu lado. Mas é melhor querer e depois perder. Uai, sou! Olha só qual é a cartinha de destaque de hoje. É carta do homem sozinho e sem amor de um lugar qualquer. Ô, pobrezinho, tá aí sozinho e sem amor. É ruim, viu? Esse negócio de solidão, meu amigo, só pra quem tem muita estrutura pra aguentar, porque solidão é coisa que não presta. É uma música que eu gravei, inclusive, que fala exatamente sobre isso, viu? Falta de amor maltrata a gente, deixa tudo diferente, o mundo pode se acabar. Solidão é coisa que não presta, mesmo tudo sendo festa, a gente só quer chorar. Viu? É uma grande realidade, solidão é um bicho danado. Mas olha, vamos trazer então, vocês já estão sabendo, né, que vai ser a carta do homem sozinho e sem amor de um lugar qualquer. Mas agora eu vou trazer mais uma música bonita. Agora é o Eduardo Costa que vem aí, Tatuagem. Vamos nessa, menino, roda lá. Foi tão lindo, me marcou, ficou dentro de mim. Agora não sei te esquecer. O tempo não pode apagar o que foi tão bonito, o que o amor preparou pra nós dois já estava escrito. Você é a metade de mim, a minha alma gêmea, meu mundo, meu céu, meu começo, meu fim. Teu cheiro de amor já está em meu corpo marcado, feito tatuagem grudada em mim, grudada em mim. Você invadiu minha vida, virou caso sério, paixão pro vida, um doce mistério. O que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama a todo momento, e você não sai do meu pensamento. Não vou te esquecer. Que foi tão bonito, o que o amor preparou pra nós dois já estava escrito. Você é a metade de mim, a minha alma gêmea, meu mundo, meu céu, meu começo, meu fim. Meu cheiro de amor já está em meu corpo marcado, feito tatuagem grudada em mim, grudada em mim. paixão proibida, um doce mistério. Que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama a todo momento, e você não sai do meu pensamento. Não vou te esquecer. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Tem muita gente que é pessimista por natureza, né? Tem o espírito para baixo, tem aquela sensação de que nada vai dar certo, que as coisas vão sempre dar errada. Ela nunca pensa positivamente que não, vai dar tudo certo, que as coisas vão acontecer de boa, que a gente vai conseguir resolver. Mas tem gente que antes de enfrentar o problema já se sente derrotado, dizendo: ah, isso não vai dar certo, ah, que isso aqui não vai prestar. Isso aí é uma coisa ruim. A gente tem que pensar positivamente, a gente tem que pensar bem. Se você quer que as portas se abram para você, você vai ter que estar preparado para passar por elas, não é? Então, você tem que pensar positivamente: nossas portas vão se abrir e eu vou passar por elas. Aí sim, aí é pensar legal, é fazer com que as coisas realmente aconteçam na nossa vida, viu? Vamos trazer uma dobradinha agora. É, agora são duas músicas. Agora eu vou rodar Christie e Yellow River. Depois Maurício Fares, O Que Eu Faço Amanhã. Eita, roda lá, menino. Vamos ver as duas músicas. De repente você vem dizer que não sente mais nada, que o sonho acabou e que já não dá mais pra ficar.

Eu sou o Carlos Bonaparte e às sextas-feiras às 9:15 vou falar-lhe de algo do qual não gosto ou do qual especialmente me agrada. De qualquer forma, é algo que faz parte de nós e do mundo. Conto consigo, com a sua presença e também com a sua opinião. Nós e o Mundo, comigo, Carlos Bonaparte, às 9:15 da noite a cada sexta-feira, no Canal 1. Para uns, isto é barulho. Para outros, isto é arte. Na Antena Web, é Néctar Sonoro. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país, que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo, a cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6:30 da tarde, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Daqui um pouquinho será a nossa carta de destaque de hoje. Eita, é a carta do homem sozinho e sem amor de um lugar qualquer. Daqui um pouquinho, viu? Vocês vão conhecer essa história. Ih, rapaz, a historinha dele é danadinha, viu? É danadinha mesmo. Olha, muito cuidado antes de julgar alguém. A pedra que você atira em alguém hoje é a mesma na qual amanhã você pode tropeçar. Então, lembre-se que cada dia é um dia. Então, hoje você pode estar por cima, amanhã você pode estar lá embaixo. Então, vamos pensar seriamente em sempre fazer as coisas da forma mais correta possível para evitar surpresas desagradáveis amanhã. É isso aí. Mas vamos trazer mais música. Vamos lá. Vou rodar agora para vocês aí, sabe quem é? Quem é que eu vou rodar? Ora, ora, Maurício Fares já cantou. Então agora eu vou... Ah, é Capitã! Capitã Itenili. Love Will Keep US Together. Então é um internacional boa. Roda, menino, roda lá. Ain't gonna set you free now. When the Gente, no final do ano passado, eu acho que foi começo de dezembro, por aí, eu estava assistindo a um jogo de futebol entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Eu fiquei horrorizado de ver essas torcidas organizadas, a selvageria, a barbaridade, o barbarismo que eles cometeram na arquibancada. Foi assim um negócio degradante, um negócio que a gente fica revoltado, chocado de imaginar que pessoas vão a um estádio de futebol para se divertir e outros vão com essa intenção de brigar. Já era tudo tramado, traçado na própria internet para chegar no estádio, para criar briga, torcida, uma torcida contra a outra. Olha, teve gente lá pisoteado, gente que foi chutado, gente que entrou em estado de coma, que foi levado para o hospital. Que selvageria! Isso é a diversão? Isso é a alegria? Pelo amor de Deus! Até quando que vão continuar permitindo esse barbarismo? Vai ter que se fazer como fizeram na Inglaterra, banir definitivamente esse negócio, a questão de hooligans que tinha aí, que eram os mais selvagens e bárbaros que existiam, baniram de vez do futebol, pronto. Hoje em dia não tem nem cerca no alambrado, não tem nem alambrado para separar os jogadores da torcida, porque ficou um futebol tranquilo. Mas aqui no país tem que continuar esses dirigentes de clube aí patrocinando, dando ingressos para essas torcidas organizadas, para essas facções aí. Isso aí, para mim, é facção criminosa. Essas torcidas organizadas aí, na verdade, são facções criminosas, porque sair para um estádio de futebol com esse propósito de brigar, de criar tumulto, de depredar, de fazer, de matar, inclusive, isso aí não é ser torcedor, não. Isso aí é ser realmente bandido. Isso é banditismo e tem que ser tratado como tal, né? Chega, não vou falar mais sobre isso, não. Vou falar sobre isso, não, porque senão eu acabo ficando mais revoltado ainda. Vamos rodar agora o César Sampaio, secretária da Beira do Cais. Roda lá, menino! Ela espera e não desespera na beira do cais. Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais. Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar. E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção. O seu corpo empinado desfila na escuridão. Ela é uma estrela que brilha na vida que traz. Ela é a Mulher Maravilha da beira do cais. Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes. Ela vai levando nas mãos milhões sem presentes. Num instante se torna mocinha do interior, num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor. Como vai? Pergunta o pai, a filha querida. Ele quer saber como é que está sua vida. Ela diz que é muito feliz na vida que traz, que trabalha como secretária da beira do cais, que trabalha como secretária da beira do cais. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Ê, grande Dom Helder Câmara, grande. Olha só uma frase que eu acho linda, atribuída a Dom Helder Câmara. As pessoas são pesadas demais para serem levadas nos ombros. Prefiro levá-las no coração. Viu só? Que lindo, né? Bonito. Então, se são pesadas demais para você carregar, se você não consegue carregar alguém nos seus ombros, vai pelo menos carrega essa pessoa no coração. Eu tenho certeza que esse amor que existe dentro de você, esse amor que você dedica a alguém, sempre vai ser reconhecido e esse amor só faz bem. Ah, claro que só faz bem. Ô, gente, por que que não, né? Ih, rapaz, vamos rodar o Felipe Falcão vestido de seda. Depois do vestido de seda, é a nossa carta de destaque. Então, vamos lá, menino, roda a música aí. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado num canto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí um cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí num cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Bom, então agora nem vamos perder mais tempo. Vamos ligeirinho de pressinha para nossa carta destaque de hoje. Roda a vinheta, menino. E agora, a carta destaque do ouvinte. A historinha de hoje, gente, é a carta do homem sozinho e sem amor de um lugar qualquer. Olha o que ele escreveu aqui. Meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Ah, graças a Deus, está tudo bem sim. Olha, Maurício, desde que você se aposentou que eu perdi a graça de ouvir rádio, pois você foi meu companheiro de todas as manhãs e também das noites de sábado, quando eu acompanhava os teus programas. Olha, Maurício, para você ter ideia, até nos baixões eu não perdi o seu programa por nada. Baixões, gente, eram os garimpos, né? E hoje, ao te ver de volta, parece que tudo voltou a ser como antes, porque você não mudou nada. Pelo contrário, parece até que a idade te fez ficar melhor do que já era. Aff, Maria. Para, moço, para, pera aí. Assim, você vai me deixar todo encabulado, né? Uai, que é isso, meu amigo? Mas tudo bem, vamos lá, vamos aos fatos, né? Maurício, eu sempre fui muito namorador. Eu tive muitas mulheres que o dinheiro pôde comprar. Eu nunca havia encarado a possibilidade de um dia me casar. E você conhece bem a região e sabe como é difícil encontrar uma mulher, né? Uma mulher que seja realmente afim de um compromisso sério. Porque todas só querem saber daquilo e de ganhar o dinheiro da gente. Vixe, meu amigo, aí você generalizou uma barbaridade, hein? Menino, você botou, nivelou todas as mulheres por igual, né? Mas acontece, Maurício, que eu fiquei conhecendo uma mulher, filha de um amigo e companheiro do garimpo. Mas essa mulher mora em Belo Horizonte. Estava separando do marido e veio visitar o pai. É porque a mãe dela já morreu. Quando nossos olhares se cruzaram, foi aquele fogo danado que subiu pelo meu corpo. Eu senti uma coisa que nunca havia sentido antes por mulher alguma. Logo, nós começamos a conversar e eu aí descobri que nós tínhamos muita coisa em comum e que ela era uma mulher que valia a pena fazer um compromisso sério. Mas como te disse, ela ainda era uma mulher casada, né? E não poderia aceitar um compromisso comigo antes de se separar do marido dela. Mas Maurício, durante os 3 meses que ela ficou por aqui, foi de muito amor para nós dois. Nós nos encontrávamos todos os dias e eu, olha, te confesso que eu fiquei realmente apaixonado por ela. Só que chegou o dia dela ir embora e meu coração ficou partido de dor. Eu que achava que nunca me apaixonaria por nenhuma mulher, estava agora até chorando por causa dessa mulher. Veja como é a vida, né, Maurício? Agora eu estou aqui somente esperando ela me ligar dizendo que já está livre para que eu possa ir ao encontro dela e continuar vivendo o nosso sonho de amor. Era o que eu tinha a te dizer, Maurício. Agradece seu amigo e ouvinte de todos os tempos. Bom, não vou falar o nome não, né? Vou dizer apenas o seu pseudônimo dele, ou Nick, como queiram, né? É o homem sozinho e sem amor de um lugar qualquer. É, meu amigo, você no começo da carta me deixou até meio encabulado com tantos elogios. E depois eu acabei ficando mais preocupado ainda com o modo como você se referiu às mulheres, né? Porque da forma como você escreveu, deu a entender que mulher nenhuma prestava. E a coisa não é bem assim. Não é bem assim mesmo, porque você mesmo viu que tem exceções, não é? E como tem exceções? Eu conheço milhares de mulheres aí da região que são do bem. São mães de família, noivas e até solteiras que, acima de tudo, são pessoas maravilhosas que têm bom juízo e caráter, né? Mas, felizmente, no decorrer da história, você mudou o modo de pensar depois que encontrou essa moça, né? Mesmo não morando aí, ainda, mesmo não morando mais aí na região, mas ela é daí da região. E isso fez o seu conceito mudar. Ainda bem, ainda bem. Olha, amigo, eu acho certo o comportamento dela em só querer ter um compromisso com você depois de se separar. É a coisa mais sensata que alguém pode fazer, né? Se bem, né? Se bem que vocês já se curtiram muito mesmo antes disso acontecer, né? Mas não tem problema. O que importa é que agora estão quase no momento certo de se entregarem um ao outro sem problemas de qualquer espécie. E eu vou ficar aqui torcendo para que vocês sejam felizes. Ainda bem que depois de todo esse desencontro, depois de todo esse caminho que você trilhou, né, meu amigo? Depois de tanto ter passado por mulher... Até o fato de você dizer aqui que teve a quantidade de mulheres que o dinheiro pôde comprar, você vê que não é bem assim. Nem toda mulher se vende. Nem toda mulher você compra com dinheiro. Então a gente tem que ver que tem as pessoas sérias, decentes, direitas e honestas. E ainda bem que essa mulher chegou aí na sua vida para te fazer mudar todo esse seu conceito e o modo de pensar das mulheres aí, principalmente da região, né? Só tenho a desejar a você uma boa sorte, viu, amigo? E que vocês sejam muito felizes quando chegar o momento de os dois se encontrarem